progressão de personagem age de duas formas. A primeira é com o acúmulo de pontos de experiência, que aumentam o nível do personagem, que além de bônus de vida e de dano, também confere pontos de habilidade para serem usados em três árvores: inovador, defensor e lança-teia. A outra forma de progressão é através de fichas, que são adquiridas realizando as mais diferentes atividades no jogo, onde cada atividade confere um tipo e uma quantidade diferentes, e podem ser usados para melhorias dos aparelhos, na compra de novos trajes ou na aquisição de modificações para o personagem. O custo de cada um desses recursos varia, o que estimula o jogador a realizar uma variedade boa das atividades que o jogo oferece.